Começa agora AlphaCast, o podcast do portal Papo Alfa, sua mesa redonda virtual. Augusta Perangusta Alfas, bem-vindo ao seu lugar para líderes. Está pronto para virar sua cabeça, está pronto para remexer as suas bases. Venha então ser um alfa. E já estamos chegando aqui no meio do nosso combinado para irritar bandidos. Já fizemos um sobre a maioridade penal, hoje vai ser um tema espinhoso, pena de morte, em breve porte de armas, assim fechando o triunvirato que provavelmente culminará com a chacina de todos os integrantes do Papo Alfa. Mas com certeza o Papo Alfa continuará. Então, malfeitor, se vocês estão ouvindo esse programa, não estamos falando de vocês. Na verdade, se vocês dominarem o Brasil, nós somos PCC desde criancinha. Não, eu não sou, não. O que é PCC? Matem só o Marques, então. Eu sou caveira, velho. Caveira. Caveira, entendeu? Então, vamos lá. Eu tô convidando aqui pra gente fazer esse papo gostoso. São três alfas, são três pessoas que vão ajudar você a remexer os teus conceitos. O primeiro é o grande Wilson Labriola, do TGC. Fala aí, Wilson. Fala aí, galera. Boa noite, boa tarde, sei lá, bom dia. É isso aí, galera. A minha posição é contra. É isso aí. O grande Will Labriola foi curto e grosso. Ele é contra. E agora, Dinho Putz, do Grill Gamer, um rapaz que cozinha enquanto joga videogame. É, no caso, muito mais jogando do que cozinhando, já que eu só sei fazer pão com ovo. E é isso aí, galera. Tudo bem? Olha só, feliz por estar aqui de novo. Que coisa, não? E hoje, eu devo dizer que eu sou a favor de liberar arma pra todo mundo e cada um que se mate e controle essa porra toda aqui. É isso aí. E na verdade você tá no cast errado, tá? Porque esse cast agora é sobre pena de morte. Não é sobre porte de arma, não. Coitado, nem veio preparado então. Acho que você errou, mano. Pera aí, deixa eu ver aqui. Errou! Ele que fez a pauta, pô, como que ele fez a pauta e esqueceu essa parada aí. Não. Nossa, muda o tema então. Eu só quis me colocar numa posição que me protegesse da opinião do Mark sobre os bandidos. Assim, ah, tá. Eu fiquei com medo da opinião dele. Ah, entendi. Não, tá valendo. E por fim, o nosso grande Marques, que o sobrenome dele já é Winchester. E vocês sabem por quê? Porque ele é integrante do grupo de extermínio em Pernambuco. Então a gente já sabe qual que é a posição dele. Mas fala aí, Marques. Claro que não, gente. Não. Eu sou contra a pena de morte, mas a favor de uma pena dura pra quem comete qualquer ato, qualquer crime hediondo, qualquer crime, cara. Duro quanto? Como pena dura, você entende que ele é a favor de um empalamento com uma giromba de 62 centímetros. Cara, não. Nesse nível, né? Vai ter muito criminoso por aí. Que lascar, viu? E vamos lá pro cast, galera. Não vota, não. Não vota, não. Pra que pena de morte, matou? Você está ouvindo AlphaCast, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira. O Brasil é membro do protocolo da Convenção Americana de Direitos Humanos para a Abolição da Pena de Morte, que foi ratificado em 13 de agosto de 1996. A pena de morte é proibida no Brasil, exceto em tempos de guerra, conforme a Constituição Federal no artigo 5, e aboliu a pena de morte em todos os casos, tirando quando, obviamente, nós estivermos em estado de guerra, o que vai ser muito difícil aqui, porque vamos guerrear o quê? Pelo preço do Big Mac, ou pelo preço da cerveja, como teve essa semana lá em Curitiba, né? Ah, velho, se forem privatizar Netflix, WhatsApp, você vai ver o que é guerra aqui. Aí vai começar o estado de sítio. Eu gostaria agora a opinião, primeiramente, do nosso querido Will Labriola, sobre, dá uma explanação, o que você acha, meu amigo? Você acha que realmente devemos continuar proibindo a pena de morte? Ou ela deve ser liberada, ou liberada em alguns casos? Fale aí, meu amigo. Então, na verdade, a minha opinião é contra mesmo a pena de morte, porque eu sou um cara que eu me considero a favor da vida. Ok, eu concordo que as pessoas vão sempre usar como argumento, as pessoas são a favor, eles sempre usam como argumento, ah, mas o cara decidiu pela vida de outra pessoa, matou tantas pessoas e ele não vai merecer a morte. Eu acho que não, porque a gente não tem o direito de ser carrasco de ninguém. Por mais que o cara tenha feito o errado, a gente não, o errado não justifica, um erro não justifica o outro. Então eu sou contra a pena de morte e a gente, ao longo do cast, eu vou explicando melhor sobre isso. E meu querido amigo Dinho que já fica bravo até no nome, Dinho Putz, o que você acha desse putz assunto? Esse putz assunto? Então, cara, eu sou a favor da pena de morte por uma simples razão. A gente não tem espaço pra guardar mais bandido, pra confinar mais bandido. Só por isso. Não por isso. Tipo, não tem espaço, não sai matando todo mundo, né? É, joga todo mundo no moedor de carne, né? Tipo o clipe do Pink Floyd. Então, assim, a galera que mora no Acre não pode procriar mais, né? Tipo, né? E os nossos ouvintes acreanos nessa hora estão putos. Tipo aquele clipe do Pink Floyd, onde estão caindo os alunos dentro do moedor e saindo salsicha. Seria uma maravilha uma coisa dessas. E resolver dois problemas. Vários problemas, tipo, ia diminuir a quantidade de bandidos, cadeias iriam ficar vazias, ia resolver a fome no Brasil. Olha que maravilha, cara. E vamos fazer lanche de condenado. Vai ser o X presidiário. Vai ser um sucesso. E o nosso amigo matador de aluguel, Winchester? Você, com certeza, é a favor, né? Porque ouvi falar aí que você, quem não gosta de você, você mete a bala em cima? Não, que conversa. Não, velho, eu sou contra, Até também, em parte, pela minha criação cristã, né? E eu sou realmente... Igual ao Will, eu também sou a favor da vida. E eu acho que todos têm direito a um arrependimento, né? Por mais que você realmente não seja a mesma coisa, né? Vamos dizer assim, um cara que ele estrupa, mata, faz diabo a quatro. Claro que a gente não vai ter a mesma confiança que tinha nessa pessoa, né? Os envolvidos não vão ter a mesma confiança. Mas eu acho que a pessoa tem direito a uma regeneração e tal. E até os caras que não se regeneram, acho que a gente também não tem esse direito de tirar uma vida, não. Acho que eles têm que pagar sim, tem que haver uma pena mais dura no nosso país em relação a isso. Pena de, não é aquele negócio de você dar prisão perpétua e depois você solta o cara porque o cara teve bom comportamento. Não, prisão perpétua é prisão perpétua, pô. Então deixa o cara lá e o cara apodrece na cadeia, como falam, né? Mas... eu realmente sou muito contra, assim, pena de morte. Eu acho isso muito ruim. O interessante é que, pra quem tava reclamando que o Papo Alfa é polarizado, nós estamos só todo mundo com a mesma opinião, esse cast ficou bonito, porque dois é a favor da pena de morte, que sou eu e o nosso querido Dinho Putz, e dois contra. Então, e eu vou falar por que eu sou a favor, e eu quero ver alguém me convencer até o final. Eu quero ver você, amiguinho, lá nos comentários me convencer. A única palavra que justifica a pena de morte hoje no mundo que deu sorte chama China. A China mata mais de 2 mil pessoas por ano e é o melhor país do mundo, o país do futuro, o país em que nós vamos se inspirar depois da derrocada dos Estados Unidos. Mas aí é que tá, Andrigo. Sabe o que que mais é? Mais ou menos, a China tá em crise aí, mas tudo bem. É. Bolsa da China tá fechando em queda. Péssimo momento. Um dos países mais exploratórios do mundo. Mas beleza, vamos lá. Não, é só pra levantar uma discussão nesse cast. Beleza, a China. Você deu o exemplo da China. Mas vamos comparar a China com o Brasil. Eu acho que um dos motivos pelo qual não deve haver pena de morte no Brasil também é justamente pela questão que o Brasil não tem um governo preparado pra lidar com isso. Acho que vai desandar. Concordo, até tá certinho. Não, até aí tá certinho. Não só o governo, mas a população também é um caso a se pensar sobre isso. Assim, por mais que eu seja a favor, eu não sei se a população tem maturidade o suficiente pra isso, da mesma forma que eu tenho certeza que ela não tem maturidade suficiente pra votar em político, pra decidir quem vai comandar uma cidade, país, esse tipo de coisa. Uhum. E isso me deixa preocupado, mas ainda assim eu sou a favor. Aí nós vamos entrar num outro cast logo logo que vai ser Volta à Ditadura, pelo amor de Deus, nós meu chamamos. Meu Deus! Você tem um exemplo simples que a população também não tá preparada? Há um tempo atrás teve um exemplo aí de uma mulher que ela foi espancada pela população na cidade dela, porque ela foi acusada de, eu acho que, ato de magia negra, alguma coisa do isso, tipo. Isso, bruxaria na África é da pena de morte, cara. Não, na África não, pô. Aqui não foi no Brasil. Pô. Nossa, não, porque eu tô... A África eu sei que dá pena de morte por bruxaria. Só por curiosidade, Marx, esse aí foi aquele caso da mulher que comeu o menino? Tipo assim, ela picotou, cortou, decapitou e comeu? Não, né? Não. É outro. Porque ficou provado depois que espancaram ela, eu não sei se ela morreu ou não, que ela não fez nada disso, que não era ela. Exatamente, esse é um ponto, porra, os Estados Unidos, cara, de vez em quando o cobre mete umas gafas assim, cara. Como é que tu vai confiar na pena de morte? Porque depois que matou, já era, cara. Já era. Ah, mas depois que ficou 50 anos preso, acho que já era também, né? Não, cara, na verdade, a minha opinião, assim, na verdade, quanto a pena de morte é mais por isso. O que que acontece? Por que que muito assassino desses caras, que, por exemplo, os caras que entram em cinema e saem atirando em todo mundo, ou o cara que, por exemplo, tá no Discovery Direto, acontece isso, conta a história desse cara, que ele pegou, tipo, um trator, colocou concreto nele, começou a destruir a cidade, não sei o quê. Esses exemplos, o cara que entra no colégio, mata várias pessoas, o que que é mais fácil pra ele? Como é que esses caras escapam? Se matando. Cara, é a mesma coisa, o cara vai entrar lá, ah, beleza, matei tantas pessoas, matei X pessoas, tô preso, aguardando julgamento, não sei o quê, tu é julgado, pena de morte, ok, tu vai ficar mais 5 anos, vai ser pena de morte. Beleza. Cara, aquilo ali é só uma forma do cara escapar do problema dele. Agora, tu deixa o cara preso pra sempre, o cara vai ter que conviver com aquilo pra sempre, entendeu? Eu acho que, assim, o suicídio ou a pena de morte é só livrar o cara do problema. É, eu também penso nisso. É verdade, concordo com você. Tanto que eu acho que eu vou mudar a minha opinião agora. Eu não sou mais a favor da pena de morte. Eu sou a favor da pena de tortura. A gente tem que começar a arrancar um pedacinho do dedo todo dia, tem que começar a cortar o cara, colocar um corvinho pra ir bicando o rim do cara. É isso aí, agora é verdade. Pena de morte, não sou mais a favor. Eu acho que agora nós temos que começar a fazer tortura nível medieval. Castra o cara e coloca um monte de loira e morena dançando na frente dele, né? Pra... aí é foda. Aí é tortura demais, cara. Ou não, né? Agora vamos analisar um caso recente aí, que tá ainda bastante na mídia. O caso do Rodrigo Goulart, que foi condenado à morte na Indonésia, né? Sob acusação de tráfico de drogas. A execução aconteceu no dia 29 de abril. Agora, é um caso, por exemplo, a gente tava discutindo agora há pouco essa questão de será que foi, será que não foi. Esse Rodrigo Goulart, por exemplo, ele nasceu traficante, viveu traficante, falou que a única coisa que ele sabia era traficar. É, idiota, então, né? Então, cara, ele é um cara que ele reconheceu que realmente ele tava errado. E mesmo assim, a gente teve todo esse imbróglio da Dilma intercedendo pelo cara. Gente aqui no Brasil, revoltadinha, que ele morreu. Vocês acham que mesmo nesse caso aí do Rodrigo Goulart, ele não merecia morrer? Eu acho que ele merecia morrer, cara. Na moral, o cara sabe que não pode fazer isso na Indonésia. Ele não pode traficar aqui lá da pena de morte. Mas ele não, eu sou brasileiro, sou espertão, eu vou lá que eu sou malandro, eu vou traficar e não vou me pegar. E vai ficar por isso. Aí beleza, pega um cara traficando, aí aparece um bando de brasileiros e uma presidente barranta idiota pra falar assim, não, ele não pode morrer aí porque ele é brasileiro e manda ele pra cá pra gente julgar ele. Mas sim, ele cometeu crime lá, tem que ser julgado lá. Na verdade, a verdade mesmo, minha opinião, a Dilma tava fazendo só aquela questão... só o protocolo. Ela tava cagando se o cara ia morrer ou não. A verdade é essa. Ela só fez, pediu pra interceder, não sei o quê. Porque é normal, cara. A gente é um país pacífico e tal. E eu acho que o trabalho dela foi esse. Ela tava cagando mesmo. Só foi pra fazer o protocolo mesmo de presidente, não sei o quê. Pra poder falar assim, vamos manter. Porque assim, o Brasil, a relação de Brasil e Indonésia continua a mesma coisa, cara. Não mudou porra nenhuma. Entendeu? O cara morreu, passou e tal. E assim, eu também concordo. Não concordo com a pena de morte, mas eu concordo que o cara assumiu o risco sabendo que aquele país fazia aquilo. Eu também não posso chegar e falar assim, eu sou contra o país, não sei o quê. Eu respeito a decisão. É as leis de um país, né? Exato, eu respeito. E o cara não respeitou, entendeu? Ele foi lá, aloprou e aconteceu no que deu. Mas eu, Wilson, sou contra a pena de morte. Mas se a Indonésia é a favor por tráfico de drogas, o cara foi lá sabendo do risco, né? Então, não vou falar que ele teve o que mereceu, né? Ele foi burro. Sim, mas outro ponto sobre essa história, tirando o lado governamental, o lado das pessoas no Brasil. Tem muita gente no Brasil que é da mesma forma. Fala que bandido tem que morrer a qualquer custo. Mas acontece uma coisa dessa com um bandido brasileiro, só que fora, teve gente que falava isso, assim, pessoas que eu conheço, falavam isso, bandido tem que morrer, mas quando deu essa história, falou assim, não, ele não pode morrer, ele é uma pessoa boa, tô fazendo aspas com as mãos, ele é uma pessoa boa, ele não tem que morrer, não. Eu falei, pô, cara, bandido é bandido, pra mim, cometeu crime hediondo, tem que morrer. Pra mim, o que deveria acontecer, claro, contra a pena de morte, mas ele tava num país que era lei, certo? A Dilma fez o que ela tinha que fazer, também por protocolo, que nem o Will falou, né? Se por acaso a Indonésia liberasse ele e viesse pra cá, ao meu ver, o que teria do governo brasileiro fazer é justamente o que eu falei. Uma pena dura a ele, entendeu? Mas uma pena dura nesse caso ainda é muito leve, porque ele não teve grandes agravantes. Aqui no Brasil ele ia pegar 15 anos com soltura em 5 com bom comportamento. Mas é isso que eu tô te dizendo, cara. Você quer resolver um problema do Brasil, que é uma lei falha, no Brasil, colocando uma coisa por cima, que é a pena de morte, que a gente pensa, né, que vai resolver, mas na realidade vai virar um circo no Brasil, velho. Porque o Brasil não tem estrutura pra fazer, velho, não tem estrutura pra dar uma pena que o cara merece. Vai ter estrutura pra matar? Aí você vai dizer, não, mas ele vai matar, o cara se foi vai resolver o problema. Não vai, velho, porque isso vai desandar a parada, entendeu? No meu ver, isso vai desandar. É, na verdade, faz parte, não tem países aderindo à pena de morte, na verdade, tem países caducando a pena de morte. E eu acho que faz parte, assim, por exemplo, os Estados Unidos já tá, tem alguns lugares que já estão abolindo e tal. Então, assim, é tendência, cara, isso vai acontecer. Os países, por exemplo, os países mais antigos, tu vê, por exemplo, a Europa e tal, voltando, cara, países desenvolvidos, são poucos os países. Na verdade, acho que só os Estados Unidos e Japão que estão, assim, na lista dos países que estão na pena de morte. Isso não é algo, assim, cara, entre aspas, civilizado. Pelos padrões atuais, pena de morte não é uma parada bem vista. Isso aí é muito século XV, sabe? Sabe o que eu comparo isso, Will? Eu comparo a mesma coisa, não sei se alguém aqui é a favor, mas eu comparo a mesma besteira da parada da liberação da maconha, velho. Ah, não, não, não mexe na minha planta não, compadre. Assunto polêmico, agora foi polêmico. Sacanagem. Sou totalmente contra, a gente fala isso num cast futuro, que isso pra mim, velho, isso pra mim não tem condições, entendeu? Mas enfim, o assunto aqui é pena de morte, a gente fala sobre liberação da maconha depois. Mas é importante deixar claro que nós estamos querendo que o traficante lá morra porque ele estava traficando cocaína. Traficantes de maconha, não, eles estão fazendo bem pra sociedade. Então, exatamente, é, pô. Não deve matar, não. Esses aí é o contrário. É pro meu glaucoma. É só uma plantinha, cara. Ah, então, peraí. Então, você vai me dizer que o cara que vai e oferece uma maconhazinha pra um menino de 15 anos não deve ser preso porque ele só tá oferecendo maconha. Que é o mesmo menino que vai viciar numa maconha e depois ele vai querer uma droga mais forte, entendeu? De qualquer forma, o... Vai querer uma droga mais forte que é um imbecil. Não, porque se não. O cara tiver potencial, o cara tiver cabeça, ele vai ver que a maconha é apenas um negócio natural pra você dar uma relaxada, enquanto o cocaína, LSD, essas coisas, é tudo coisa de nóia maluca. Não, não, pra mim uma coisa leva a outra, é um agente do caos. Mas enfim, é pena de morte, vamos lá. Em breve, podcast sobre a maconha. Agente do caos, eu vou começar a usar isso, hein, cara. Gostei. Chamar as pessoas de agente do caos. Isso é maneiro, cara. Eu sou um agente do caos. Ah, e sabe a chave do caos? É o medo. É, agora a gente tem que ser muito claro hoje sobre os problemas do sistema prisional, principalmente no Brasil, já que nós somos brasileiros, infelizmente, e nós temos que falar sobre a nossa realidade. Hoje, quem vai pra cadeia, de cada 10 detentos, apenas um é considerado totalmente recuperado. A gente já falou isso num cast, dois casts anteriores ali, que a gente falou sobre maioridade penal. A nossa cadeia, ela é um formador de bandido, e a gente ainda tem o problema do quê? Que esse bandido, quem tá pagando R$900 por mês, isso nas estimativas mais otimistas, é a gente, povo, ainda não? Então, a pena de morte, ela resolveria muitas questões, como o próprio Dinho falou, de espaço, de logística, resolveria muitas questões de não voltar pra vida do crime. Então, a gente tem que encarar de frente também esse problema do nosso sistema prisional, vocês não acham? Sim, só um pensamento, Rodrigo. É, além dos R$900 que a família do bandido recebe de bolsa, que já ouviu falar que é por filho, cada filho vale R$900, é, tem mais a questão lá do caso do tipo, o que gasta de recursos, né? Tipo assim, são mais R$900 mais o que gasta pra manter o cara preso. Então, cara, eu vou colocar minha opinião nisso. É, o dinheiro que, teoricamente, é liberado, a verba que realmente é liberada por prisioneiro e a verba que realmente é aplicada, são completamente diferentes, cara, porque a verdade é essa. Eu conheço uma pessoa que não é minha amiga direta, tipo, indireta, assim, tipo, um amigo por um parente. Uma vez foi à casa da minha mãe, eu tava lá e a pessoa tava explicando que, ah não, trabalho no penitenciário, não sei o que, ela era carcereira, né, não sei qual, agente penitenciário no caso. E cara, eles, assim, realmente, a comida deles é terceirizada, tipo, vem numa embalagem, vem parada bonitinha, não sei o que, mas eles não chegam a ver aquilo, sabe? Tipo, os funcionários pegam, cara, e eu não sei se todos os presídios são assim, eu também não vou chegar e falar assim, vou falar, ah, realmente é assim. Mas a mulher tava com, e nesse dia, inclusive, ela tava com um saco cheio de, sei lá, todinho, uma parada assim, assim, falou assim, não, a gente pega mesmo, pô. Bandido não tem que ter direito a essas coisas, não. E, cara, é meio surreal tu ver uma parada dessa. É, porque o dinheiro que você tá vendo o quê? É nosso, né? A gente tá pagando, os impostos são altíssimos, pô, imposto federal, imposto estadual, imposto pra tudo. A gente paga, o Estado já pega, e os funcionários lá vão e fazem aquele escambo entre eles ali, sabe? Já fazem aquela divisão marota. Eu não concordo com isso. Na verdade, eu concordo com o Rodrigo, a nossa prisão, ela é uma merda, tipo, formadora de bandidos, mas se não fosse dessa forma, as coisas seriam completamente diferentes, cara. Se já começasse de cedo, de base, colégio, o problema sempre é educação, cara. Desde o início, se já fosse praticada educação, um colégio bom, de qualidade, inclusive prisões até de qualidade mesmo, cara, as coisas seriam diferentes. Minha opinião. Não defendo bandido, mas eu acho que a gente poderia pensar de uma forma um pouco mais civilizada pra tentar solucionar esse tipo de problema. Então, e você vê como é que a pena de morte seria legal, porque além de você economizar os R$900 que você paga pro cara que morreu, você ainda pode pegar ele, cortar em pedacinho e servir sushi pros outros. Que merda, velho. Esse é o host, hein? Não, todo mundo compra espetinho de gato. Cara, quem não tá ocupando espetinho de bandido? Já me falaram que a carne humana é a carne mais doce possível. Pô, eu já ouvi dizer que é azeda. Mas... Não teve um caso aí na tua área, Marques, de canibalismo aí numa cidade aí de Pernambuco? Teve, inclusive minha irmã foi uma das pessoas que comeu a coxinha. Foi, garanhoso. Mentira, cara! Pô, minha irmã foi uma das clientes que comeu uma das coxinhas. Mas, caraca, que merda! Coxinha humana, mano. Que você não isso? Viu esse caso, não, que apareceu aí na reportagem? Não. É um casal de velhos, né, que faziam rituais satânicos e tal, e eles em Olinda, depois se mudaram pra Garanhuns, e inclusive na rua, a rua depois da rua da casa da minha mãe. Nossa! Caramba. E aí eles pegaram uma menina lá, né, mataram, e aí eles vendiam coxinha, pô, e eles usavam na coxinha carne humana, pô, na parada. Tá ligado? Que doideira, mano. É, depois eles foram descobertos, a casa lá foi totalmente, né, a galera toda revoltada, quebrou a casa toda. Tem hoje eles assistiram muito aquele filme lá do Sweeney Todd, né? É. teve até caso assim, que de uma pessoa que morou depois dessa casa disse que via coisas na casa e tal, né? Mas agora a mulher que mora lá disse que não vê mais, não, né? A mulher até é evangélica da igreja lá, da minha mãe lá, disse que não vê mais nada, não, tá parado. Ah, que bom, né, cara? Eu acho que nós devíamos ir pra Pernambuco fazer um podcast dentro da casa. É verdade. Desculpa ao aí, vivo, eu vou, né? Não. Tu, eu sei que tu não vem, Will. Te conheço. Eu não vou, não. Eu sou cagão pra caralho. É um podcast sobrenatural? É, um podcast sobrenatural. Vai ser o nosso próximo. Bom, quem sabe? A gente já tem um Winchester na equipe, né? Então. É, deixa que eu protejo aí. Sal grosso aí e tá? Tal. Vai. É, fazer uns pentagramas. Você está ouvindo AlphaCast, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira. Mas agora tem uma parte que eu acho que a gente tem que comentar, que eu dei uma leve passada no começo do cast. Vamos analisar o caso chinês aqui. Hoje a China, como vocês sabem, eu sou comunista, eu sou absolutamente fanático pela China, e realmente eu acredito que a China vai dominar o mundo como os Estados Unidos dominou durante um século aí. Nós estamos vivendo o século chinês. E a China, ela tem uma pena de morte muito peculiar. Por que muito peculiar? Porque a pena de morte, ela sempre foi usada, digamos assim, paliativamente nos países como os Estados Unidos, até na própria Arábia Saudita, até a própria nos países islâmicos, não é uma coisa assim tão comum, é bem mais comum que no resto. Agora, na China, aquela história que o preso paga até a bala é verdade. Eu já tive a oportunidade de conversar com vários chineses, e lá é assim, se você fizer qualquer, às vezes cuspir no lugar errado, morte. Entendeu? Morte. Agora, por que que isso funciona na China? Vamos analisar. Pra começo de conversa, aqui na China nós temos um povo patriota. Não é um povo individualista, igual igual no resto do mundo. O chinês, ele pensa coletivamente, entendeu? Então, o próprio chinês, que muitas vezes ele tá ali fazendo alguma coisa errada, ele pensa não só na consequência da morte, mas ele pensa na consequência vida que ele vai trazer pros outros cidadãos. Queria vocês também que são, eu sei que o Dinho, por exemplo, tem uma bandeira comunista na frente da casa dele. O que, que você acha dessa pena de morte chinês, que mata praticamente 3, 4 mil pessoas por ano? Sinceramente, não conheço muito bem o regime comunista da China, só com os pontos que eu não acho muito legais. Mas não dá pra negar que o chinês é um cara muito, assim, muito... Me fugiu a palavra agora. É. Um cara muito orgulhoso também. Se não me engano, é na China, né, que tem todo um ritual pro cara cometer suicídio. É isso aí, Rodrigo. É, na verdade, essa situação até já mudou um pouquinho, já. Eles estão um pouco mais relaxados na questão da natalidade, né? Mas sim, ainda tem um controle de natalidade muito forte. Não, eu lembro que, assim, a China mesmo. Um empresário, por exemplo, que perdeu sua honra no mercado. Tem um ritual que ele segue pra cometer suicídio, pra tentar se livrar daquela vergonha. Japão. Isso eu acho bacana pra caramba. Não, isso é no Japão. No Japão? Isso é Japão, mas isso aí já é histórico, né? O Harakiri, ele é desde samurais e tal. Os caras perderam a honra, e alguns desses caras, tipo, ricos, assim, perdeu a fortuna, pra eles é perder a honra. E aí o cara vai e comete o suicídio, que é o Harakiri. O Wilson da história. É, aconteceu muito na Segunda Guerra, os próprios pilotos de avião que se jogavam, né, contra os navios. Os kamikazes, é. Os kamikazes. É, né? Tipo, quem assistiu o Wolverine e o... Puta que pariu. O último, né? Eu pensei que ele ia falar Cartas de Odima, uma parada assim, mais cabeça. Não, no começo a bomba tá vindo, né? O negócio da bomba e eles se ajoelham, os caras se ajoelham e se matam, tá ligado? Isso aí, cara. Perderam, eles, tipo, se consideraram derrotados, aí eles foram lá e cometeram suicídio. É, não é Japão, mas é tudo zóio puxado, então é tudo igual. Não tá valendo. Tem uns países que ele te obriga a cometer o suicídio, cara. Que é, tipo, a pena de morte no país é você se suicidar. Ah, é? Tem que encontrar aqui, que eu tava na minha pesquisa aqui, que eu encontrei um desses países. Fazendo igual o Didi, coloca as duas mãos na boca, assim. Isso. E aí depois pergunta, no céu tem pão? Ah, tá, na Turquia. Eles são forçados a cometer suicídio na Turquia. Turquia é um lugar legal, né, pra se viver, né? Não, mas que tipo de suicídio? Tipo, se jogar de ponte, beber veneno, que... Ficar num banho turco pelado com 22 negão te currando. Véi, continua esse cast, senão a gente vai começar a falar putaria. Caraca, não, eu não sei. Bom, sinceramente, eu prefiro a pena de morte do Iraque. O negócio de subir no alto do prédio e jogar a pessoa lá de cima, eu acho legal pra caramba. Porque, tipo assim, quem tá lá embaixo tá vendo a merda. É aquela que eles jogam os gays? Isso. Tu é a favor disso, isso, cara? Isso. Tu é homofóbico? Não, mas isso aqui seria muito legal de fazer no Brasil. Com os gays? Com os políticos. Ah, viu? É, tipo, a gente já joga assim pra poder ver. E aí, esse cara é maluco ou não é maluco? Vamos ver. O jeito, né, de matar, né? Não o motivo pelo qual estão matando, né? Sim. Entendi a parada. É, hoje o método mais comum é o fuzilamento, né? Que é utilizado na Bielorrússia, China, Coreia do Norte, Somália, Taiwan, Vietnã, Emirados Árabes e Iêmen, né? E que consta na Constituição. No Brasil também, né? Em caso de guerra, o Brasil também é fuzilamento. Em caso de guerra, né? Pena de morte é uma coisa que, é minha opinião, eu acho que o futuro da pena de morte é a extinção. Isso que acontecia muito nessa época, nos acontecimentos da Bíblia, acontecia muito na Idade Média medieval. Sim. Só que agora, cara, isso aí já tá reduzindo, sabe? As pessoas estão entendendo que há soluções mais humanas pra situação, entendeu? É, mas a gente tem que pensar uma outra coisa também que a gente não comentou até agora. No Brasil, realmente não existe a pena de morte? E os tribunais do crime? E o Comando Vermelho? Ah, mas aí você tem que pensar, peraí, a gente está falando em pena de morte em um âmbito judicial da parada. Em um âmbito em que é uma pena imposta por lei. E aí, quando você fala de tribunais do crime, você tá falando em uma pena de morte que é imposta deliberadamente por um grupo que quer aquilo e vai ao contrário da lei, entendeu? Aí é uma situação diferente. Mas não funciona essa pena de morte? Pela lei, não. Não, essa pena de morte funciona, mas o problema é que funciona pra eles, né? Pro lado negro, mas... O lado negro da força, né? Os CITES. Os CITES, né? E foi exatamente, foi o que eu falei nisso. Não adianta, assim, só porque o cara ele cometeu o erro, um erro não justifica o outro, não não adianta você matar o cara falando assim, ah, você matou, você vai matar, na verdade tu tá, vai estar cometendo, dando um favor pro cara, porque foi o que eu falei, o cara, porra, já tá fudido, cara, as prisões são uma merda, ficar preso, cara, tipo, sem poder ver o mundo lá fora, sem poder, cara, eu acho que a pior coisa pro ser humano é perder a liberdade, cara, na minha opinião, a perda da liberdade é o que mais, é o que seria o maior problema pra pessoa, entendeu? O maior problema pra ela se preocupar. O problema é, no Brasil a gente tem a nossa lei maluca que libera o cara depois de 5 anos, bom comportamento, não sei o quê. Se tivesse, dependendo do crime, claro, tem isso aí, tem um júri, tem que se pesar. Prisão perpétua, cara, já seria o suficiente pro cara pagar o que ele cometeu, sabe? O crime que ele cometeu. Só que nesse caso, a ideia maior não é punir o cara, cara. A ideia maior é ter um exemplo. Tipo assim, esse cara é um exemplo de por que outras pessoas não podem seguir o caminho dele. Assim, no caso do, pelo menos no caso lá do tráfico, a ideia deles é essa. Dar um exemplo pras pessoas lá da comunidade. Mas não só no tráfico, na justiça também. Na justiça também. Você pontuou muito bem. Sim, sim. Tem a questão de dar um exemplo, mas no meu caso, a minha ideia pra justiça convencional é justamente resolver aqueles problemas que discutimos no início. Problema de logística, de gasto, esse tipo de coisa. O problema é que, assim, a pena de morte não reduz crime. Vocês concordam com isso? Não. Eu concordo. E até acrescento outra coisa. Além de não reduzir crime, cresce uma mágoa dentro de alguém, entendeu? Dentro de terceiros. Vamos dizer assim, que um cara, ele é morto por pena de morte. E um dos parentes dele, enfim, se dói, toma aquilo como dor. Bandido não tem parente. Não, tem, cara, tem. Bandido nasceu de chocadeira. Os caras foram abandonados. A gente já discutiu no cast de educação lá. Bandido não tem pai, tem mãe, é estranho. A gente diz assim, mas muitos deles, por trás de um cara que é psicopata, que é isso, que é aquilo, tem uma mãe ali que tentou fazer o de melhor pra criar o cara, entendeu? É, mas em muitos casos tem uma mãe também que quer ver aquela praga morrendo, tipo assim, puta que pariu, por que eu coloquei essa merda no mundo? Tem. Olha que tem. Não, cara, deve ter. Tem maluco pra tudo, pô. É, não, até diria que tem bastante. Agora, o que a gente realmente, que nem hoje o Brasil, em 2012, a gente teve 57.337 homicídios, né? É, a gente acabou de viver, agora, 2 semanas atrás, a chacina aqui de Osasco, em Barueri, onde policiais, né, que teve o caso que alguns policiais foram mortos na semana passada, policiais foram de bar em bar aleatoriamente, perguntando quem tinha passagem para a polícia e executaram, acho que foi 19 pessoas, se não me engano, né? Então, desses 56 mil, eu duvido, corto meu saco fora, não corto, não, é, bom, enfim, corto meu saco fora, se pelo menos ali uns 10 mil não for pena de morte nesses 56 mil aí. Então, mas olha só, vamos lá, Brasil é o primeiro do ranking, 64 mil em 2014. Segundo lugar tá a Índia, 52 mil, e a Índia tem pena de morte. Os Estados Unidos estão em 8º lugar com 17 mil. A África do Sul tá em 6º com 18 mil. E no, assim, não muda o fato de ter crime também nesses países, entendeu? E são países com pena de morte. Todos os que eu falei, a Índia, a África do Sul, os Estados Unidos estão junto ali no ranking dos 8 primeiros. E, cara, foi o que eu falei, não reduz crime. O pessoal continua matando. Qual a solução disso? Até porque, se você pensar direitinho, o que que o bandido fala? A maioria dos bandidos fala: ah, se eu morrer, é pra morrer mesmo, eu não vou deixar disso, não sei o que, eu tô aqui pra o que der e vier, não sei o que. A maioria deles não liga, velho, se vai morrer ou não, entendeu? É, verdade. Tá numa vida de crime ali, e pra ele tanto faz como tanto fez, a vida pra ele é um lixo, entendeu? Então ele quer aproveitar como der, como dá ali. Isso me lembra uma história, cara. Meu pai, ele trabalhou a vida inteira como gerente de mercado, né? Vida inteira não, né? A carreira dele toda, assim, até o final, até a aposentadoria, foi como gerente de mercado. E o bandido acha que o gerente de mercado tem a chave do cofre do mercado. Uhum. E teve uma história, um dos assaltos que ele participou lá, que ele participou como refém. Polícia aí, vamos ali procurar o cara, né? O federal vai lá pegar o aposentado, dono da quadrilha. Não, a gente entendeu, a gente entendeu. Seu Labriola. Ele, então, um dos que ele foi refém, o bandido colocou uma granada na mão dele, do meu pai, enquanto os caras estavam lá fazendo o assalto e tal. E mandou teu pai escrever estratégia num monte de língua, né? Tal. Caralho. 05, se eu deixar essa granada cair, o senhor vai explodir o turno inteiro. Não, não, foi antes desse filme. Ah, tá. O cara falou assim, o cara foi, ficou de mão dada com meu pai e falou, se der alguma merda, a gente explode junto. E ele ficou de mão dada com meu pai, tipo, segurando a granada no meio, entre as mãos. Ficaram cantando alguma musiquinha, né? Não, não, não foi, não foi nada romântico, não, cara. Tipo, vamos construir uma ponte em nós. E, cara, o meu pai falou, cara, mas a gente vai morrer junto. Aí o cara falou, mas eu não tenho nada a perder. Você tem? Quer dizer, teu pai tinha, né? Meu pai tinha família, né, cara? Tinha família, tinha vida, tipo, tava empregado trabalhando ali, só trabalhando. O cara lá queria vida fácil. Na realidade, assim, teu pai, se ele falecesse, faleceu. Mas quem ia sofrer era quem ia ficar. Sim. Né? E o bandido, não. No caso, ele tava dizendo, não, não tenho quem vai ligar pra mim se eu morrer aqui. Exatamente. O cara tem esse pensamento. É ruim, é feio, cara. É uma merda, mas é a realidade, cara. Muita gente tá assim hoje, cara. Não, assim, se algo der errado pro bandido, foi só mais um dia de azar, cara. Foi só mais um contratempo. Então, exatamente. Se morrer, foi um contratempo de duradouro. Exatamente. E meu pai entraria na estatística, sabe? É foda, é a nossa realidade, cara. Eu moro no Rio de Janeiro e eu falei com vocês assim, no início do cast, de vez em quando eu ouço tiro. Eu moro num lugar relativamente seguro, entendeu? É foda. De vez em quando ele quer dizer 3 vezes por dia. Basicamente. É porque eu não fico em casa o tempo inteiro, mas senão seria realmente. É, e ele tá falando isso fora as vezes que ele coloca o fone e começa a escutar música alta, né? Que ele... É. Mas você acredita piamente que, sei lá, desses 64 mil homicídios que nós tivemos aí, que digamos que vai 50 mil pessoas cometeram esses homicídios. Dessas 50 mil, você não acredita que nem, sei lá, 50% não isso pra vida do crime se tivesse pena de morte? Cara, eu acho que esses caras, foi o que o Marcos falou, eles não têm nada a perder, cara. Eles fariam sim, porque ou é isso, ou é passar fome, entendeu? Ou é ter que trabalhar, porque a gente sabe que tem muito bandido que não quer trabalhar, quer vida fácil. Então o cara prefere o risco a ter que, tipo, batalhar, entendeu? Porque tu vai ver, hoje em dia, cara, aqui no Rio eu vejo isso direto, o cara tá ali trabalhando, vendendo água, sei lá, na rua, e a polícia, o guarda municipal vai lá, tipo, tira as paradas do cara, sabe? Aprendem tudo. O cara tá ali batalhando, maior dificuldade, debaixo do sol, sofrendo pra caralho. Eu já vi isso. Uma vez, teve até, colocaram até no Face, né? Um cara... Sim, acontece sempre, um negócio de abacaxi e tal, isso. E a galera... Porra, cara, assim, o cara tá batalhando. O cara vai lá, vende as coisas dele no ônibus, não sei o quê. É uma vida dura, é difícil. Nem sempre as pessoas ignoram. Às vezes a pessoa tem preconceito porque o cara é negro, porque o cara é estranho, não sei. Por algum tipo de preconceito, o cara não consegue vender nada. O filho dele tá lá porque ele não teve realmente instrução, porque ele não teve acesso à educação. Aí o cara, sei lá, fez 5 filhos, tem que sustentar os filhos. Qual é a única solução do cara? O cara vai trabalhar, mas o nego tem preconceito, ou não dão emprego porque o país é uma merda pra trabalho. Ou às vezes o cara realmente é um preguiçoso, não quer trabalhar, o cara vai tentar a vida fácil. E é uma vida fácil e tentadora, porque dinheiro é fácil, é rápido, entendeu? E às vezes o cara prefere arriscar. É, e aí tá outra questão que você fala, Will, que a maioria desses caras que são bandidos, eles se formam dentro da favela de pequenos, porque eles crescem com a mentalidade, eu não vou ter oportunidade, é. E aqui eu vou ter oportunidade. E é por isso que eu falo que pena de morte não resolve, e o que resolve é realmente o governo investir na educação, na tirada, na tomada desses, vamos dizer assim, desprovidos da favela, né, que vão crescer com essa mentalidade. Mas enfim. Isso foi o que a gente discutiu no há 2 casts atrás. Tipo assim, o governo, ele não dá formação pra pessoa, ele não auxilia a pessoa a formar um, sei lá, uma mentalidade de um bom cidadão, uma pessoa de sucesso. Não, então já que não faz isso, não que corrija. Mas só que tá difícil isso, ultimamente. Não, mas eu vou fazer aqui um pequeno resumo do meu projeto político, então, que envolve um pouco isso daí. Vamos fugir um pouco do cast. Certo. O projeto político é simples. Primeira coisa. Neste momento a gente entra com a vinheta política, né, que ano que vem é ano de eleição. Encerra-se então, agora o comunicador do futuro presidente ditador do Brasil. Mas enfim. Candidato Andrigo tem um minuto pra réplica. O meu sistema de governo é muito simples. É mais ou menos o que Hitler queria colocar na Alemanha nazista, só que eu sou o lado bom. A primeira coisa é fazer o quê? Você dá educação pro povo. Realmente, o que a gente tem que concordar hoje é que a nossa educação é pífia. Nós tivemos já um cast sobre educação. É, se vocês forem lá ver, vocês vão ver que nossa educação é ridícula, né? Então a primeira coisa é dar educação pro povo. Depois pega desse povo quem não quer trabalhar e mata. De preferência antes de ter filho. Entendeu? Então, aí você pega e também autoriza a esterilização em massa. Então, quem não der certo, esteriliza. Não deu certo ainda, mata. Entendeu? Depois que você matou, aí sim, aí você depõe o governo ditatorial, que vai ser Andrigo o ditador. Aí eu vou sair do governo, vou instaurar a anarquia, e quando eu estar na anarquia, aí sim, aí os deuses extraterrestres vão voltar para a Terra e aí nos comunicar que nós somos filhos dos deuses. No caso, você é Coringa, o agente do caos. Mas tem que parar com a maconha. Só... só uma curiosidade. É por isso que eu sou contra a liberação da maconha, tá aí, tá vendo? Só uma pequena curiosidade, como é que vai funcionar isso? A pessoa com QI de 100 a 120 a gente esteriliza. Pessoa com QI abaixo de 100 a gente mata. Vai ser tipo isso? Não, isso funciona igual na China, por exemplo. Na China, o cidadão, a partir dos 7 anos de idade, ele vai pra uma escola estatal. Então, dos 7 anos até os 17 anos, ele sofre uma educação sem igual, entendeu? 24 horas por dia, educação, educação, educação. Chegou nos 17 anos, a pessoa é separada, ou seja, eles vão separar quem que é colhedor de arroz e não vai ganhar nada, quem vai ser diretor. E quem não se encaixar em nenhum e resolver virar bandido, morte. Como assim, velho? Como é que os caras sabem quem que vai virar bandido? Ah, esse daqui tem cara de esse daqui é traficante, aí mata ele logo aí. É a não, pessoa com QI abaixo de 100. Não, mas dá pra saber. Isso é uma coisa que soa um aí, pouco... Aí me vem a pergunta, como é que o Forrest entrou lá dentro? Isso soa um pouco cruel, mas eu acredito que vai ser o sistema de governo em breve. Deixa a Dilma cair aí que a ditadura vai voltar com força. Que isso, cara? Você tá doido, cara. Tá louco, cara. O filho não obedeceu, morte, né? Mata esse menino, né? Não obedeceu a gente, tá? Caramba, velho. Você é radical, Rodrigo. Você é radical. Você está ouvindo AlphaCast, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira. Mas é isso aí, Alfas. Esperamos mais uma vez que a nossa galera aí tenha conseguido compreender as nossas opiniões, por vezes malucas, por vezes incisivas, mas acima de tudo o que a gente quer é que você pense. E vamos agora voltar com nossos convidados, vamos pensar, será que alguém aqui mudou de opinião? Marques, o matador de Pernambuco, você mudou de opinião? Não, cara, eu continuo achando que pena de morte não é a solução, a educação ainda é a solução e uma pena rígida, mas pena de morte não. E aí, grandidinho putz putz, o cara que adora uma balada, mudou sua opinião, agora tá contra a pena de morte ou não? Não, ainda sou a favor da pena de morte, só que eu comecei a dar uma balançadinha, talvez não sejam as penas um pouco menores pra determinados crimes, tipo um corte de mãos, esse tipo de coisa, seria interessante. Seria muito interessante. Podia ter a pena da pena do Forrest, né? Uma coceguinha na sola do pé, 8 horas por dia. Seria legal. É, e o nosso amigo Wilson Labriola, o que você diz aí, Wilson? Cara, então, eu continuo... Eu fico em dúvida, né? Porque tem gente burra que merece morrer. Mas aí, como acaba no final das contas, como eu sou uma pessoa de bem, eu fico pensando que minha opinião ainda não mudou, cara. Então, não, eu continuo contra a pena de morte. Eu acho, inclusive, que esse Pessoas Burras foi destinado ao host do cast, hein? Não, tá maluco, cara, jamais. Não, eu respeito a opinião, eu respeito a opinião. Eu, como ditador, eu respeito a opinião de todo mundo, até eu virar ditador, aí eu mando matar. Ah, sim. Não, mas é de boa, eu respeito a opinião, sim. Na verdade, gente burra, eu tô falando em outros sentidos. Mano, você vai mandar me matar? Quem é que vai cuidar do sistema das tuas paradas, mano? Não, você eu mando só escravizar. Ah, se me botar com a loirinha do lado ali, tudo bem, velho. Uma gaúcha, pode ser? Vai te lascar, velho. Entendedores entenderão. Essa foi uma piada interna. Ó, por esse regime de tortura, eu voto no Andrigo pra ditador. E eu vou dizer justamente isso. Eu mudei de opinião durante esse cast. Realmente, o meu amigo Will, ele me abriu os horizontes. Ele tirou as travas dos meus olhos. Realmente, matar o cara pra quê? Vamos cortando o cara de pouquinho. Não tem nenhuma parte do corpo humano que regenera, sei lá, o fígado, o rim, alguma coisa? Fígado, né? Então vamos lá. o fígado. Então, pega lá um lagarto, vamos fazer igual o Prometheus da mitologia, né? Que acho que é ele, né? Que um corvo ia lá e comia metade do fígado todo dia, né? Não, né? Não era o Prometheus, não, mas eu sei que é assim. Como é que é o nome do cara? Não, é Prometheus mesmo, pô. O do fogo, o Titã do Fogo é ele. É o Titã do Fogo, né? Acho que é ele, né? Tem certeza? Tudo bem, foi mal. Não, mas não tem nada a ver com aquele filme maravilhoso que todo mundo não gosta, Prometheus. Eu adoro aquele filme. Inclusive, tô esperando Prometheus 2 ansiosamente. Eu também. Enfim, então, eu mudei minha opinião. Eu não sou mais a favor da pena de morte. Bernardo, sou a favor da pena de tortura. Pena de tortura, é isso aí. Eu não sou a favor da pena, dá trabalho pra esses caras, é melhor, cara, pô, do que fazer isso. É, pena de tortura, trabalho forçado, tudo isso aí é ideal. Bom, o nosso querido Marques, aqui todo mundo é da equipe, todo mundo é alfa, mas nosso querido Marques, o que, que você tem que falar? Como nós vamos voltar com Misturamas? E aí, galera, bom, mais uma vez agradeço a todos que escutaram, todos que estão comentando, mandando seus comentários, tanto no site como também nos e-mails. Mais uma vez falando que a gente vai encontrar uma melhor maneira de inserir a parte de leitura de e-mails no nosso Papo Alfa. Ou não, porque a gente é todo ditador aqui, não quer ouvir vocês. É. Mas enfim, galera, agradeço a todos aí que escutaram. Quanto ao Mistura, cara, a gente tá aí em tempo de reformular o Mistura, algumas coisas ocorreram e a gente meio que saiu do ar. Por enquanto, a gente tem um endereço antigo do Mistura, pra quem quiser aí escutar, relembrar alguns casts antigos do Mistura, o site www.sitemisturama.wordpress.com, né? E aí o site mesmo, o endereço oficial, a gente só volta lá em janeiro, talvez antes, né? Estava conversando com um amigo Andrigo aí, ele abraçou a causa, e talvez antes a gente volte com o Mistura novamente, o Mistura Cast. Pra todos que curtiam o Mistura, que estavam acompanhando, a gente já tinha um bom número de gente de ouvintes aí. Enfim, cara, a gente breve volta falando sobre cultura pop pra todos vocês, mas continuem acompanhando o Papo Alfa, ok? E aí, Will, o que você me diz do TGC? TGC tá que nem o Mistura, tá parado já há mó tempão, porque eu entrei na pós-graduação, cometeu a loucura de entrar na pós-graduação de segunda a sexta, mas a gente vai voltar, tá aí, estamos estudando aí uns métodos agora só são questões técnicas, questão de gravação e tal, a agenda da galera, mas a gente vai voltar e voltar em breve, thegeekers.com.br. É isso aí. Depois tu escreve lá porque é difícil, cara, as pessoas entenderem. Exato, exato, mas eu gosto do jeito que tu fala, como é o T de tatu? Ah, é, não, na verdade é o TGC, né, cara, que é o podcast, né, T de tatu, G de gatinho e C de cãozinho. Ah, gente, coisa linda, que gay. O que quer dizer mesmo? The gays, não sei o que, como é? É, esse aí, na verdade, né, é o nome secreto, né? Não, eu juro que quando me apresentaram ele, eu pensei, TGC? The Gay Cast? Nesse esquema aí, sem preconceito. Eu quero um podcast do grupo LGBT, né? Tá. É. Não vamos zoar o convidado. E eu nunca pensei aqui nisso, cara. Faz sentido. Mas vamos lembrar que além também de convidado, o Will é integrante fixo aqui do Papo Alfa, né? É verdade, por mais que eu nunca tenha participado só. Não, e velho, eu quero dizer pra vocês que o editor deles é... edição, puta edição lá, parabéns, o editor de vocês, quem é mesmo, editor? Bonito e gostoso, né? E vocês, ouvintes, estão percebendo que o nosso Papo Alfa é tão ruim que só vem gente aqui que o Marques edita, né? Se serve um pouco de consolo, teve uma época que pro Grill Gamer... Ah, não, consolo não. Não, teve uma época que pro Grill Gamer eu fiz uma logo com dois Gs grandes. Aí eu olhei pra ela, olhei pra analisar assim e falei assim, não, vai prestar. GG, né? Ai, ai, e voltando a falar do Grill Gamer, e aí, Dinho, vamos cozinhar, vamos jogar videogame, o que nós vamos fazer no Grill Gamer? Não, por enquanto o Grill Gamer tá todo gás, só a parte do jogo, mas, sinceramente, de um tempo pra cá eu comecei a pensar na parte de cozinhar também, seria bacana. É, mas é isso, gente, quem quiser acessar, tá lá o grillgamer.com.br, tem algumas coisinhas, tá crescendo, o que é muito legal pra mim, e de jabá não tenho mais nada pra fazer. E lembrando que, voltando aí ao nosso assunto do Marques, galera, vamos comentar, vamos lá no Papo Alfa e vamos dar trabalho pra gente, vamos fazer a gente comentar, e que logo, apesar de nós sermos ditadores sanguinários, nós vamos colocar aqui um programa só pra ouvir a opinião de vocês. Qual é o endereço aí pra galera acompanhar o Papo Alfa, amigo? Gente, vamos lá no Twitter, aquele negocinho do passarinho azul, vamos lá no @papoalfa. E agora o Marques tem que fazer PH. Ah, é verdade, é. E é com PH. Santos. E vamos no Facebook também, que é facebook.com/papoalfa. Que é com PH. Santos. Meu Deus. O e-mail... Que nossa. Porra é essa? Esse é o nosso jogral do Papo Alfa. E o nosso e-mail, que é papoalfa@gmail.com. Que é com PH. E que o nosso editor perdeu a senha, então talvez tenha que mudar. Mas enfim. Vai. Enfim, conclamamos todos os alfas. Concordou? Fale com a gente. Discordou? Fale com a gente. Só não fique indiferente. Principalmente se você for bandido e estiver ouvindo isso, aí pode ficar indiferente, não tem problema. Nosso nome é discussão, nosso sobrenome é polêmica. Saudações e lembre-se, ad augusta per angusta. Por caminhos difíceis, chegamos à glória. Tchau, tchau. Tchau, valeu, galera. Valeu.